Salomão orou, fogo do céu desceu e a glória se espalhou na casa do Senhor. Os sacerdotes não puderam entrar, a presença divina encher, todos em adoração com o rosto ao chão a crer. Ó Senhor, Tu és bom, Tua benignidade é eterna. Nosso coração se rende à Tua glória que nos governa. Sacrifícios foram trazidos pelo rei e pelo povo, 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Oh, eis a festa da consagração, 7 dias de louvor. Toda a nação se alegra por Teu amor e esplendor. Ó Senhor, Tu és bom, Tua benignidade é eterna. Nosso coração se rende à Tua glória que nos governa. Se fechar os céus e a chuva não cair, se a terra clamar em dor a sucumbir, se o Teu povo em humildade orar, ouvirás do céu e virás nos salvar. Ó Senhor, Tu és bom, Tua benignidade é eterna. Nosso coração se rende à Tua glória que nos governa. Carinho.